quero fazer mais que um refrão que pegue ou pelas ondas do rádio navegue, ou que pelos cabais trafegue. Desejo que quem ouça corresponda ao chamado e se entregue, e não negue o nome de quem enviou a LX, Mustafa, CW Benson, marcas nos papéis e crônicas nos flows. Ando pelas ruas, corto bairros lotados, habitações, habitantes amontoados, são vários carros, motos, ônibus, brigam por espaço, é claro que é raro, conforto caro, e eu me deparo com repetições que são rotinas, rotinas vira costume, costume é uma cortina sem valor, só volume, atrapalhando a visão, a missão e o missionário que não luta por salário, agradece o pão diário. Os argumentos são pesados, vistos como peso pena, muita vontade, mais energia, a cidade drena, a mão que se estende é a mesma que condena, a sensação de barco contra a maré e a gente rema intensamente na corrente que repete. O jogo é difícil, mas eu não larguei os bets, é o Shaddai, guardai minhas lágrimas em seu disquete. Tô mais preocupado com tua obra que por músicas na net. Eis as razões pro descontentamento, a mais glamour, a pose pro evento, que a visita ao detento, ao enfermo, ao usuário em tratamento, sem cachê ou flash, e vejam quantos se apresentam. Não são todos que aguentam o compromisso, é o que difere os chamados dos escolhidos e omissos. Vê se olha a sua frente, dê uma pausa ao passado, use a sapiência, repudie o pecado. Tem louco, faz aliança, vira escravo, aceita tudo, ande pelo contrário na trilha rumo ao calvário, e veja agora a cena descritiva à sua frente. Menores, condizentes, fazem corre indecente, livremente se espelho do que enxerga em sua frente. Realidade fala sério, mas uma história fica ausente. Alguém estourou o crack acompanhado, drink da hora, sedução do paladar prejudicado, ignora, brincando, se divertindo com o sofrimento alheio. Venha para a batalha, na luta junto ao cordeiro. A miopia agravante prejudicava na escolha, a estaca que foi batida expeliu da sua retina. Amadurece, cai do pé, a fruta não apodrece, pelo contrário gera semente, e a estrutura vem do mestre. Enriquece, fortalece, a chama não é de palha, estremece, prevalece, derruba qualquer muralha. Quero fazer mais que um refrão que pegue pelas ondas do rádio navegue, ou que pelos cabais trafegue. Desejo que quem ouça corresponda ao chamado e se entregue, e não negue o nome de quem o enviou, a LX, Mustafa, CW Benson, marcas nos papéis e crônicas nos flows. Sou de Cristo, sim, exerço a diferença pro pecado, não, me alianço às contendas, o corre é pelas almas, não por placa de igreja, trazer a consciência, repreender as incertezas.